saber que você é a pessoa mais linda do mundo. Eu queria alguém lá no fundo do coração ganhar você. Deve ser porque eu não tô bem na cabeça, ou eu já cansei de acreditar. O meu medo é uma coisa assim que corre por fora, entra e volta sem sair. Seja acreditar, ou eu já dancei. Mas dói demais sentir.